banca forte, os graves tem no chão. O rap é bem que corte, na palavra tem um som. Aperte o play, passa ao menos PA. Agora sai da frente, deixa os graves rajar. Ego, deixa os graves, ego. Os opaleira, os maréia, os rondos gol. Carreata abençoada de cristão, negou. É louco, os rolê de cristão. Na safra abençoada, consagrada com são. É meu, Deus me deu, pratico minha fé. Trabalho até umas horas pra não andar de pé. Pra tudo tem seu tempo debaixo do céu. Confia, persevera, dizimista fiel. Deus é por nós, agora quem somos nós? Pra fraquejar na fé, se render pro feroz. Aqui não, honestidade é meu papel. Sofri lá no passado, provei do fel. O inimigo pode até tentar me desviar. Na rocha eu fui firmado, é complicado me enganar. Eu sei quem morreu, no terceiro reviveu. Pra me comprar com sangue, separar dos fariseus. Então vem, sem pecar, sem moscar, sem dar falso testemunho. Deixa os graves rajar. Os crentes é banca forte, os graves tem no chão. O rap é bem que coste, na palavra tem um som. Aperte o play, passa ao menos PA. Agora sai da frente, deixa os graves rajar. Ego, deixa os graves, ego. Os opaleira, os maréia, os rondos gol. Carreata abençoada de cristão, negou. O que é? Tá olhando o quê? Come as cordas, minhas abetas, eu não sou crente pra você. Santidade não tá nos panos, irmão. Tá na obra, o resultado na vida do cristão. Quantos monstros cê já ganhou esse mês? Quantas vidas cê já tirou do xadrez? Pense bem, antes de me julgar. O que cê não tem feito, tenho feito uma pá. O rap é o som da rua, o evangelho também. Minha meta por mês é ganhar bem mais de 100. Louco pra Jesus através do som, do meu testemunho num estilo função. Deixa os graves rajar, se tá tudo liberado, deixa as naves rastar. Existe leito, nós tem que respeitar. Curte com decência, sem escandalizar. Então vem, sem pecar, sem moscar, sem dar falso testemunho. Deixa os graves rajar. Os crentes é banca forte, os graves tem no chão. O rap é bem que goste, na palavra tem um som. Aperte o play, passa ao menos PA. Agora sai da frente, deixa os graves rajar. Ego, deixa os graves, ego. Os opaleira, os maréia, os rondos gol. Carreata abençoada de cristão, negou. Domingão, sol rachando, tudo normal. Snoop chama os parça, vamos pro litoral. Salve Ricardo MC, põe as coca pra gelar, que nós vamos encostar. As carnes já vai, picanha contra filé. A noite pro monte, abastecer nossa fé, assim que é. Sem droga, sem canhão, sem dever pro sistema, curtir de montão, cê tá louco. Eita praia louca, Marizias lá do norte, pra nós descansar. Sem beck, sem pó, sem breja, sem ló. Apenas diversão, oração. Vida de crente, caminhada normal. Sem religiosidade, vivo fundamental. Então vem, sem pecar, sem moscar, sem dar falso testemunho, deixa os graves rajar. Os crentes é banca forte, os graves tem no chão. O rap é bem que goste, na palavra tem um som. Aperte o play, passa ao menos PA. Agora sai da frente, deixa os graves rajar. Ego, deixa os graves, ego. Os opaleira, os maréia, os rondos gol. Carreata abençoada de cristão, negou.